Bota toda essa porra que te foi imposta. A história do seu país, né, que o livro mostra. Mudam contextos, contextos, aqui ladrão tem trono. Não dá pra descobrir uma coisa que já tem dono. Mas também, nós é o país do futebol, não da educação. Foda-se escola, eu quero escola. Eis a carta de ignorante, o suor é o selo. E pôs mais ódio na cabeça do que fio de cabelo. O mundo é sujo, ninguém pede pra virar pedinte. E o seu salário te obriga a voltar ao dia seguinte. No nosso jogo, game over, multiplica enterro. E na imagem que choca, dei mais que 7 erros. O foda é que ninguém entende, acredita entender. Viver por teoria, a prática faz morrer. E descobre que a vida aqui sempre foi sarcástica. Ninguém quer catar lixo, prefere os luxo, casa automática. Somos do ventre do gueto, onde sangue é garoa. Como pivete orgulhoso querendo honrar a coroa. É distante do Titanic quem nasceu no Brasil. Navegando com contrabando pelos braços do rio. Foi aqui que no final lixo ensinou pra mim que condição adia sonho, nunca põe um fim. Herdei do povo sofrido, dos cafezais minha fé. E descobri que no fim, o tombo que foi de pé. É diferente pra caralho ter preço e ter valor. Se cê é pobre ou rico, só brilha da mesma cor. Quando criança sonha com o mundo mágico de hoje, vários sonhos persiste, mudou a aparência e voz. Cresci e olha aí, somos a evolução. Ninguém é feito de lata, tá tudo sem coração. Engana o pai pela herança, pedi filho de Isaac. Onde a benção atual é ser dono de Kawasaki. Sua vitória não precisa ser derrota dos outros. Onde é fácil acostumar com o cheiro de esgoto. Acostumei, isso me fez bem mais forte. Onde o sorriso até sem dente vale mais que maloque. Ilusório, é óbvio, eu também já sonhei. Ter carro e moto do ano, ser tratado igual rei. Mas aqui sangue predomina, ser de escola que é roça. Porque a realidade que choca ainda é a nossa. Esquece a minha postura, não vim pra ser teu Deus. É GPS do seu carro, não seus pneus. Mesmo que eu faça o contrário, acredita na letra. Priorize família, esquece a escopeta. Repetitivo talvez, irrelevante jamais. Só não quero que confunda a ideia com ideais. Porque pagamos de louco num mundo de maldade, onde a vaidade nunca vai sobrepor qualquer verdade.